meio cabreiro, será que não vê ninguém? Na cara dura pra mão nem tremer, ficar ligado pra ninguém ver. Mas o sem boca inteiro, 500 pau no bolso, me chamam de louco. Quem vive do crime, sinal da cruz, a paciência é grande, encontrar a luz. O nosso lado aqui da sul ficou mais triste, muitos irmãos que se foram, outros ainda existem. É tanta sacanagem que não dá pra confiar. Já tô cansado, ligo o cara pra aliviar. Véspera de Natal, hoje em casa não tem ceia, micha no bolso e atitude na veia. Me desculpe, hoje eu quero curtir diferente. Burro preto, tô sem medo, aqui na minha frente. Vou lá no plano sozinho, catear a marra. Zona alta, bate forte, 12 polegadas, curtindo a fita do FIA 93. Dos colados que tinha, só sobraram 6. Em liberdade os outros puxam cana, puxa carro, dá lucro e dá grana. Mas se rodar é um abraço, tá ligado? Ô cidade, bem ouvir afinado. Já tô chegando aqui na W3 Norte, a meia hora da quebrada, Ceilândia Norte. Deixa uma carreta aqui pra mim. Posso partir agora se estou feliz. Quase que eu rodo, irmão, foi por um crime. Thank you.